isso acontece. A felicidade me assalta e nem sequer explica. Eu embarco e não duvido. Por que razão isso acontece? Quando tudo parece estar tão bem e a tristeza me invade, tipo o fim de mundo. Desmentindo amor e verdade, cortando fundo sem razão ou piedade. Por que razão isso acontece? Alguém sempre aparece e por esquece. E é como se nada tivesse acontecido.